Bay sur la 3. Et tu peux prendre la station là. Bonjour. Delta 1, boa noite, 3520, só informação Delta atingindo na 50. Zero, chegada a mar e desse mantendo 3.000, ajuste 1.0 no 5. Certo, 3.000, 10, 1.0 no 5.000, chegada a mar e desse mantém 4.000, ajuste 0 no 5. Chegada a mar e desse mantém 4.000, 0 no 5. vai atingir 3.000 pés o 3520, tá? E desça para 2.000, autorizado final ILS X-Ray, reporte localizador. Autorizado 2.000, reporte localizador 3520, tá? Boa noite, tá 3152 com estacionamento no 06. Tá livre, pode escutar, 3152. Livre aliás, chama a torre 1895. Torre 1895, 3520, tá? P5556, desça para 2000, autorizado final, ILS X-Ray, reporte localizador. Desce para 2000, autorizado X-Ray, reporte ao ar 5556. Estou em Salvador, boa noite, 3520, tem que estabilizar a DLF 110. Pode baixar e travado. Baixar travado. Autorizado pouso, pista no zero, vento 170 graus, 10 nós. Livre pouso no zero, 3520, tá? localizador 556. Natal 18955. De Alfa, reporte plano do ponto de espera da 190 com a frequência em 1-985-3152. Quem é o 190 no 5? De Alfa no ponto de espera de Amador, é o 3152. 56, com sua aproximação, chega que tem a voz de pista livre. Na 3520, no solo 38, libera a direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Direita, Alfa, reporte antes da Juliette, 3520 também. Amigo 556 da Trip, baixaram travados? Afirmo. Autorizado pouso, pistão 10, vento 170 graus, 10 nós. Livre pouso, 90, 3520, ingresso na Juliette, foram 3. Juliette para 3, obrigado. Boa noite, tá 3152. 3152, após a aeronave na curtíssima, a linha mantém cabeceira no zero. A linha mantém 1-0 após o pouso da aeronave, 3152. Versículo 556, no solo 41, libera a direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Liga a próxima direita, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Tem 152, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento 170 no zero nós. Autorizado começar a decolagem, está 3152. Rio 52, decolagem 44, controle em 12208, boa viagem. Rio 556, ingresso na Juliette, portão 8. Autorizado ingresso via Juliette, portão 8. Marcinha 330 na saída Puca, vigilante. 330 na Puca, 330 na Beleza, Pro de Aracaju, para o TAN 3152. Aí, coordenação. Baixa. 3152, chama o centro Recife na frequência 12685, antena 12545, tá passando, vai passar 180. 2685, com Recife, boa noite, tá 3152. Desça até 3 mil pés, ajuste 1-0 no 5, chegada Bonfim. Autorizado 3 mil pés, chegada Bonfim, 3, 2, 1.